nessas esquinas onde amigos passam bem. Te encontrar nessas esquinas onde amigos passam, enquanto um vasculha riscos de vinil, o outro vira MP3 e dorme bem. Desculpa a Deus por tantos tontos, afinal o outro rima a raposa escorpião. O outro rima a raposa escorpião. O outro rima pelo bem, mas afinal o bem do outro já se foi, tá nem aí. Outro que diga pelos dois não há sinal. E vezes cinco ambos seriam 10 problemas e inimigos sem sabor. Te encontrar nessas esquinas onde amigos passam sem perceber. Te encontrar nessas esquinas onde amigos passam. Te encontrar nessas esquinas onde amigos passam. Te encontrar nessas esquinas onde amigos passam sem perceber. Valeu? Aí, alta poesia, né, velho? Ô, gostou? Vou pegar direto aí.